jogar futebol, escondendo soldados. Não há casa ninguém, tem alimentos. Cresce na ambulância e há velhos cachorros. Chega o cartaz, suítes do crime, carros estrangeiros e 15 bilhões de escravos. Se apaixonou por um judeu e estaria mandou para a cidade de Cavão. Quem sabe, são pensa a pior agonia, multiplique por 1 milhão. Chega perto do que eu sofri, matam e mais uma vez matam. Por cuidado, por água, por água, por água. Carros estrangeiros e 15 milhões de escravos.